Farouk Bursará, que veio a adotar o nome inglês Freddie Mercury, nasceu a 5 de setembro de 1946 no arquipélago de Zanzibar, um protectorado britânico na costa oriental da África, para onde a família nuclear se tinha deslocado por motivos profissionais. Filho de Bomi e de Ger Bulsara, pais de ascendência parsi, ou seja, de origem iraniana e de religião zoroastriana, da região de Gujarat, na Índia. Freddie Mercury passou a sua infância na Índia, começando a ter aulas de piano com apenas 7 anos, frequentando a St. Peter's School em Panchgani, perto de Bombay. Uma das influências musicais da sua formação foi a cantora Lata Mangeshkar, uma das mais conhecidas vozes das bandas sonoras do cinema indiano. Aos 17 anos, devido à revolução que depois o sultão de Zanzibar causou milhares de mortes, Mercury e a sua família viajaram e fixaram-se em Felton, condado de Middlesex, na Inglaterra. Estudou arte no Instituto Politécnico Highworth, atualmente West Thames College, na parte ocidental de Londres. Por fim, obteve um diploma em arte e design gráfico no Healing Heart College, atualmente o Healing Campus da University of West London. Freddie Mercury, para além de cantar, tocava piano, guitarra e sintetizadores. Em 1964, juntou-se a uma banda de blues chamada Wreckage, enquanto estudava design gráfico no Healing College of Art. I was told a million times of all the troubles in my way. Mind you, grow a little wiser, a little better every day. But if I crossed a million rivers and I rode a million miles, then I'd still be where I started, bread and butter for a smile. I sold a million mirrors in a shopping alleyway, but I never saw my face in any window any day. Now they say your folks are telling you be a superstar, but I tell you just be satisfied and stay right where you are. Enquanto cantava para os Wreckage, um colega apresentou Freddie Mercury a Roger Taylor e Brian May, fundadores da banda Smile. Os Smile transformaram-se, dando origem aos Queen, quando Freddie Mercury apareceu como vocalista. Para o design gráfico, foi Freddie Mercury quem desenhou o símbolo dos Queen. O símbolo reúne os signos do zodíaco dos membros da banda, Johnny Roger, o leão, Brian, o caranguejo e Freddie Mercury, do signo virgem. A fênix surgiu como símbolo de proteção dos membros da banda. Mercury não acreditava em astrologia. Apesar da sua personalidade em palco ser explosiva, Freddie Mercury era na verdade tímido e envergonhado fora de palco, especialmente ao pé de pessoas que não conhecia, tendo talvez por isso dado tão poucas entrevistas. Keep yourself alive. Come on. Keep yourself alive. You take your time and take my money. Then I saw him in the crowd. A lot of people had gathered round him. The beggar shouted, the lepers called him. The old man said nothing, he just stared about him. Onward and down, you see the Lord Jesus. Onward and down, you see the Lord Jesus. Onward and down. Then came a man, before his feet he fell. Unclean, so the leper rang his bell. Felt the palm of a hand touch his head. Go now, go now, you're a new man instead. Oh, going down. Star to them to Bethlehem, made it heard throughout the land. Born was the leader of men. Thank you. risky, but I got a chance. It's so funny, there's nothing to laugh about. My money, that's all you wanna talk about. There's no meaning my pretending. Believe me, life goes on and on and forgive me when I ask you where do I belong. You say I you can do it, you can do it, you can go and set him free. Thank you. Mercury afirmou ser bissexual, apesar de muitos o considerarem totalmente homossexual. Contudo, a sua maior paixão foi por uma mulher, Mary Austin. Till it hurts. You've taken all my money and you want more. You've got it on you with your pig-headed rule, with your narrow-minded cronies who are booze of the first division. Step on two legs, you're tearing me apart. My ass goodbye. Feel good. Are you satisfied? Do you feel like suicide? Is your conscience alright? Does it plague you at night? Do you feel good? Feel good. Devido a ter contraído SIDA, veio a falecer devido a problemas causados por esta doença no dia 24 de novembro de 1991, com apenas 45 anos e 24 horas depois de a ter anunciado publicamente. Nesse mesmo dia, faleceu também Eric Hart, baterista da banda Kiss. Like a big business tycoon, you're just a hot air balloon, so no one gives you a damn. Sucessos da banda como Bohemian Rhapsody, Seven Seas of Rye, Killer Queen, Somebody to Love, Good Old Fashioned Lover Boy, We Are the Champions, Bicycle Race, Don't Stop Me Now, Crazy Little Thing Called Love, ou Play the Game. Love of my life, you've hurt me, you've broken my heart, and now you my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. A Freddie Mercury, um dos grandes inovadores da música rock, no Freddie Mercury Tribute Concert, realizado no estádio de Wembley, a 20 de abril de 1992. be there at your side to remind you how I still love you. I still love you. Deste concerto nasceu o Fundo Mercury Phoenix, uma associação de caridade contra a SIDA, criada pelos outros membros da banda e por Jim Beach, em memória de Freddie Mercury. Até à data, o Fundo Mercury Phoenix já juntou 8 milhões de libras para apoiar mais de 1000 projetos de luta contra a SIDA por todo o mundo. Brian May, nasceu a 19 de julho de 1947 em Twickenham, Inglaterra. The machine of a dream. Such a clean machine. With the pistons a pumping. And the hubcaps on. Para além de cantar, toca guitarra e teclas, escreve músicas e é astrofísico. Atingiu a fama como guitarrista principal da banda inglesa internacional Queen. Utiliza uma guitarra construída em casa com a ajuda do seu pai, chamada Red Special. Escreveu 22 dos maiores êxitos dos Queen. As suas músicas continuam a influenciar as novas gerações de músicos e inspiraram gravações de vários artistas como Elton John, Def Leppard, The Royal Philharmonic Orchestra, Charlie Bassey e Eminem. Teve a oportunidade de gravar com vários artistas, incluindo Robbie Williams, The Foo Fighters, Cliff Richard, Guns N' Roses, Diana Ross e Luciano Pavarotti. Uma das maiores demonstrações do seu estilo único como músico foi a interpretação do seu próprio arranjo de God Save the Queen ao vivo do teto Buckingham Palace em 2002, na abertura das celebrações do Jubileu Dourado da Rainha, diante de uma audiência com mais de 200 milhões de pessoas por todo o mundo. Thank you. run away. You gladly. Brand new angle, highly commendable. Seaside rendezvous. I feel so romantic. Can we do it again? Can we do it again sometime? Ooh, I like that. Fantastic. C'est la vie, madame, merci. And I'm the people with Caesar with that terrain. This time of year, it's so fashionable. Just keep right on dancing. What a damn jolly good idea. It's such a jollification, as a matter of fact. So très charmant, my dear. Underneath the moonlight, together we'll shine across the sea, reminiscing every night. Meantime, baby, I ask you to be my Valentine. You say so adorable. Seaside rendezvous. Woohoo. Seaside rendezvous. Give us a kiss. Roger Taylor nasceu a 26 de julho de 1949 em King's Lynn, condado de Norfolk, Inglaterra. Apaixonou-se por música no início dos anos 50, quando a sua família se mudou para a Cornualha. Another party's over. I'm not cold sober. Baby left me for somebody new. I don't want to talk about it. Want to forget about it. Want to be intoxicated with that special brew. So come and get me. Let me get in that sinking feeling that says my heart is on an all-time low. So don't expect me. Don't try and stop me, 'cause I'm headed for that stormy weather soon. I'm causing a mild sensation with this new occupation. I'm permanently glued to this extraordinary mood, so now move on. Take over with my melancholy blues. Aprendeu ainda muito novo a tocar ukulele, um instrumento de cordas beliscadas da família da guitarra. Recebeu a sua primeira bateria aos 12 anos de idade como presente de Natal. Para além de cantar, Roger Taylor toca também bateria, percussão e teclas. Mantendo o seu interesse por música, Roger Taylor decidiu estudar estomatologia e em 1967 mudou-se para Londres, onde entrou no London Hospital Medical College. Mais tarde estudou biologia, tendo obtido uma licenciatura. I'm causing a mild sensation with this new occupation. I'm in the news. I'm just getting used to my new exposure. Come into my enclosure and meet my melancholy blues. Em 1967, 78, Roger Taylor fundou uma banda chamada Smile, juntamente com o guitarrista Brian May. Os Smile tocaram esporadicamente nos anos seguintes e chegaram a lançar um single nos Estados Unidos. Sammy was low, just watching the show, over and over again. Knew it was time. Em 1970, Roger Taylor deixou crescer a barba, pois todos o confundiam com uma mulher. Em 1970, abandonou o seu desejo de ser dentista ou biólogo e, com a adição dos novos membros da banda, Freddie Mercury e John Deacon, Roger Taylor apostou na sua carreira musical como baterista dos Queen. Certa vez, Roger Taylor decidiu aclarar o cabelo e resolveu pintá-lo antes de um concerto em 1979. Porém, não leu as instruções do pacote e o seu cabelo ficou verde. Não há muitas fotos desse concerto, pois Roger Taylor tentou destruir todas as que conseguiu. Stand on my feet. Somebody to love. Can anybody find me? Mustafa, Mustafa Ibrahim. Mustafa, Mustafa, Mustafa Ibrahim. John Deacon nasceu a 19 de agosto de 1951 em Leicester, Inglaterra. Mustafa Ibrahim, Mustafa Ibrahim, Allah, Allah, Allah will pray for you. Mustafa Ibrahim, Al-Hadra Kristanin, Allah, Allah, Allah will pray for you. Mustafa, hey, Mustafa, Mustafa Ibrahim, Mustafa Ibrahim. A guitarra de John foi uma Tommy Steele especial de plástico vermelho que recebeu dos seus pais quando fez 7 anos. Oh, I used to be a baby, used to be a pride and joy. You used to take me dancing just like any other boy. But now you found another partner. You left me like a broken toy. Oh, it's someone else you take in, someone else you play into. Honey, though I make it, I know just what I have to do. If I can have you when I'm waking, I'll go to sleep and dream I'm with you. Oh, take me to the dreamer's bar. I'll be right on time, and I'll dress so fine. You're gonna love me when you see me. Seu interesse por música foi crescendo, especialmente quando comprou os primeiros dois álbuns dos Beatles, Please Please Me e With the Beatles, ambos de 1963, tornando-se um grande fã da banda. Foi por isso que decidiu aprender a tocar guitarra. Para além de tocar guitarra, toca baixo e tecno. Depois de se empenhar a praticar, rapidamente estava a tocar na garagem dos amigos. Aos 14 anos, John Deacon já tinha prática suficiente para formar a sua primeira banda, os The Opposition. My life worthwhile. 1970, John Deacon foi ver um concerto de uma nova banda chamada Queen. Lembra-se que, disse ele, estavam todos vestidos de preto e as luzes eram também muito escuras. Por isso, tudo o que consegui ver foram quatro sombras. Não me causaram uma boa impressão na altura. Oh, take me, hold me, remember what you told me. You'd meet me at the Dreamers Bar. I'll meet you at the Dreamers Bar. Mas, vários meses depois, no início de 1971, Deacon deparou-se novamente com os Queen quando foi apresentado a Brian May e Roger Taylor. Oh, how wrong can you be? Oh, to fall in love was my very first mistake. How was I to know I was far too much in love to see? Good from bad, but I tempo depois, a 1 de março de 1971, John Deacon tornou-se o quarto e último membro dos Queen, não só pelo seu talento como baixista, mas porque era muito calmo e calado e não tentava brilhar mais do que o próprio vocalista Freddie Mercury. Com apenas 19 anos, John era o membro mais novo da banda e também o mais calmo. Duties, oh yeah. say Coke. I say Kane. You say John. I say Wayne. Hot dog. I say Cooler Man. I don't want to be the president of America. I say Smile. I say Cheese. Cartier. I say Please. Income tax. I say Jesus. I don't want to be a candidate for being number one again. Cause all I want to do is us. Yeah. Us. Yeah. Us. I want to ride. Myself a real good time. I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time. Teve locução de Filipa de Sousa e Bernardo Prisco. A realização foi de Filipa de Sousa. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo,